Com suas doações, auxiliamos pessoas carentes, acolhemos crianças e evangelizamos pelos meios de comunicação. É você, associado, que torna essa obra possível. Este ano, continuaremos a contar com sua ajuda, porque evangelizar é preciso. Estamos apresentando Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar, sempre presentes. Ligue 41-3221-6050. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para a sua família, seus amigos, para a sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geisno, estou aqui com o Padre Reginaldo Mazzotti e com a família Evangelizar é Preciso em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Mazzotti. Filhos e filhas, povo amado de Deus, na hora da misericórdia, nessa hora da misericórdia, como eu tenho feito durante toda essa semana e principalmente agora que estamos às vésperas do Dia das Mães, Mãe de todas as mães, abençoe as mães aqui na terra. Mais uma vez eu insisto, por favor, se você tem acesso à internet, vai lá www.padrereginaldomanzotti.org.br. Mande lá no Fale com o Padre pedidos de oração. Todas as intenções eu levarei notar do Senhor. Filhos e filhas, como precisamos rezar pelas mães, para que não desanime, que jamais esqueça o que são aqui na terra, o rosto materno de Deus. Escute esse testemunho. Olá, Padre Reginaldo, a sua bênção. Estou agora diante do Santíssimo Sacramento para dar o meu testemunho. Há 5 anos me endividei e não conseguia pagar minhas dívidas. Cada ano a dívida aumentava mais e mais. Comecei a novena de Jesus Misericordioso com muita fé e a rezar o terço de 3 horas. No 4º dia da novena, a graça aconteceu. Obrigado, Jesus Misericordioso, pela graça recebida. Eu te amo, Jesus. Eu confio em vós. Uma filha de Deus, de Minas Gerais. Amém, querida. Um abraço a todo o povo mineiro. E quero também saudar aqueles que estão interagindo conosco, que nos acompanham, de Ourinhos. Cada vez mais as pessoas interagindo conosco nessa hora da misericórdia. Eu estou vendo aqui um pedido. Mas é uma filha de Deus, ela diz assim, na hora da misericórdia. Hoje eu conversei com meu esposo e disse a ele que eu não o amava mais. Eu só gostava dele. Ele me pediu por quê, eu respondi, casei forçada. Se eu não casava, não teria mais família. Hoje vivo um conflito com ele, padre. Ele sabe que eu não o amo, mas mesmo assim ele quer ficar comigo. Somos casados no civil, na igreja. Só Deus separe, eu sei disso, me ajude, padre. Pelo menos que eu viva em harmonia com ele. Me ajude. Filha de Deus, de Marechal Cândido Rondon, eu digo para você, mesmo nessas circunstâncias, não se separe. Mas que eu faço, padre? Você diz que não há amor, mas espera lá. O que você entende por amor? Amor não é só atração química. Amor é companheirismo. Amor é ter pontos comuns, é ter carinho, é ter zelo. Filha, digo para você, nessa altura da vida, não sei se não diz quantos anos tem, mas vale a pena chutar tudo para o alto? Por que você não tenta, com teu marido, buscar o que vocês têm em comum? O que os une e não o que separa? Por que você não tenta com ele passar por uma fase de namoro de novo? Não venha me dizer que você casou só por conveniência. Alguma coisa tinha. Talvez a motivação fosse sair de casa. Mas alguma coisa te fez estar com ele. Nem que fosse segurança. Mas segurança também é um ponto comum. Não se iluda, viu, filha? Aqueles amores arrebatadores de novela, larga a casa de novo, isso é só na novela. Na vida real, você tem que acostumar a renovar a cada dia o amor. Bíblia aberta, cartilha de oração. Mas eu vou rezar, viu, filha de Deus, de Marechal Cândido de Rondon. Lá vem vindo a palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Jesus disse: ainda um pouco de tempo e já não me vereis. E depois mais um pouco de tempo e me tornareis a ver, porque vou para junto do meu Pai. Os discípulos perguntaram uns aos outros: que significa ainda um pouco de tempo e não me vereis, e depois mais um pouco de tempo e me tornareis a ver? Pois eu vos digo: vós haveis de lamentar e chorar, mas o mundo há de se alegrar. Vós ficareis tristes, mas vossa tristeza se transformará em alegria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vou para o Pai. Esse é o tema do Evangelho que acabamos de ouvir. Volto para o Pai. A presença física de Jesus criou laços entre ele e os discípulos. Mas não tinha terminado a missão. Ele voltaria para o Pai e deixaria aos discípulos a missão de continuar. A ida para o Pai é o último momento da história. O que é ausência se transformaria em alegria, porque Ele voltará. Jesus segue uma outra dimensão e nos prepara o caminho. Senhor Jesus, que meu coração se alegre pela certeza que estás junto do Pai. Que a alegria esteja em mim por saber que estás presente comigo e conosco pelo Espírito Santo. Que a alegria seja plena, porque um dia irás voltar. Filhos queridos, eu queria que você, nesse contexto, tivesse consciência do que é melhor: acreditar que há sofrimentos e depois um momento de alegria? Porque se não tem nada depois, eu digo para você, filha de Deus, larga teu marido, pega outro. Mas porque sabemos que há um Deus vivo e há algo a buscar, a família é um valor. E se por acaso a dor chegar ao teu lado, vamos estar. Filhos queridos, vamos pedir, Jesus, que os teus valores perpassem na família. Uma família, volta pra ela. Deus de misericórdia e de bondade, abençoai a água e abençoai todos os casais que estão precisando de discernimento. Essa filha de Deus que eu vi agora aqui no site, imagine o sofrimento dela. Ela deve estar vivendo uma luta interior. Ela sabe o que é certo, mas não está feliz. Que o amor brote, que haja um recomeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.